Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO. Luciano Périco e José Alberto Andrade. Opa, boa noite, 8 horas 16 minutos, seja bem-vindo. É o Show dos Esportes entrando no ar na Gaúcha, nesta sexta-feira, dia 7 de maio. E o Show dos Esportes, é claro, aí fazendo toda a projeção, toda a espera da decisão das semifinais do Gaúchão 2021. A final, Zé Alberto, quem vai para a final? Juventude ou Inter? Saberemos amanhã. Grêmio ou Caxias? Saberemos no domingo. Zé Alberto, seja bem-vindo ao Show dos Esportes nesta parceria de sexta-feira. Zé, boa noite. Boa noite, Lucianinho. No Show dos Esportes, uma parceria show de bola. Tudo bem? Um abraço para todos os nossos ouvintes. Um abraço especial. Acabei de falar com ele, o Dimas. Você lembra do Dimão, nosso amigo segurança durante anos do Grêmio? O Dimão está ouvindo o Show dos Esportes agora e tomou a primeira dose da vacina já há algum tempo e agora tá, ele está na fila aquela da liberação de mais doses da Coronavac. Então, Dimão está na fila, vai fazer a vacina daqui uns dias e vai estar liberadão também, ou pelo menos imunizado do coronavírus. Como quero te dar os parabéns, entrasse para o clube hoje também. É verdade, é. Hoje um dia importante aí, consegui fazer a primeira dose na turma das comorbidades, mais de 40, então fui lá para o Centro de Saúde Modelo, atendimento nota 10 de toda a equipe, e olha, uma equipe gigante trabalhando, né? Então parabéns aí para toda essa turma que diariamente tem essa função, né, Zé Alberto? Hoje deu para ver um pouco do trabalho, mas tem sido diário ali, com certeza, e um trabalho cansativo, né, um trabalho de envolvimento. Claro. Demorado, né? Porque é muita gente para atender, imagina só. E um trabalho de, como é que é, de muita responsabilidade, seriedade, é o que essas pessoas estão fazendo, então tem, claro, uma carga de responsabilidade muito grande ali na aplicação das vacinas. Eu tô encantado com esse pessoal, assim, do convívio direto, desde quando eu levei minha mãe para se vacinar. Isso aí foi no dia 5 de março. Então eu já vi tive uma primeira impressão excelente. E ontem, quando eu me vacinei, aconteceu a mesma coisa, assim, a melhor das impressões. São pessoas que já não bastasse o astral que a gente tem em se vacinar pela questão individual, né? Mas o coletivo é muito legal. As pessoas que saem da fila agradecendo, com sorriso. A gente não pode ver o sorriso por causa da máscara, mas agradecendo, passando uma mensagem de otimismo para quem está na fila, agradecendo as pessoas do serviço, do apoio. O ambiente é muito legal. Eu disse que, não sei se contigo aconteceu a mesma coisa, a única, não é preocupação, mas a aflição que fica é o seguinte: eu tenho que me conscientizar, saindo ali da vacina, aplica a vacina. O difícil é tu te conscientizar, mas leva um pouquinho de tempo, que não acabou nada, né? Que a gente tá só começando um processo. Então já a máscara continua, os cuidados continuam, não mudou, no hábito não mudou nada. Vai mudar é dentro da gente, com a imunidade que tá chegando. Eu acho que a gente tá tão internalizado em algumas coisas, de passar álcool gel, de manter a máscara. Eu vou te dizer, a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei para pegar o carro, eu entrei no carro, é automático, a primeira coisa que eu faço é botar o álcool gel. Tá. Sabe, sempre ali, então, do ladinho, sempre. Eu ontem vi uma cena muito legal, Luciano, em um fim de tarde. E eu aqui, por favor, eu não estou entrando em nenhum mérito da questão de aulas ou não aulas, sabe? Eu, por favor, não estou entrando, não tem nenhum interesse aí que a minha opinião saia. Não é uma questão de opinião. A cena era das crianças saindo do colégio, uma criança de 6, 5 anos, saindo, e elas com máscara e obedecendo, algumas se cumprimentando com o cotovelo. Que coisa bacana ver, não é? É conscientização, sim, das crianças, embora todo o temor que a gente tem pela volta das aulas, sabe? Mas que bom ver as crianças também compartilhando desses novos e necessários hábitos. Eu fiquei pensando, olha, será que não é mais fácil uma criança ter consciência do que muito adulto que a gente vê aí na rua fazendo ou festa clandestina, ou correndo na praça sem máscara? Tem uns bonitão, assim, que correm na praça sem... Bonitão e bonitonas também. Que correm na praça sem máscara, pelas ruas da cidade, ou andam de bicicleta, sabe, jogando partícula de para tudo que é lado. Tomara que eles não estejam contaminados. Então eu vi aquelas crianças ali, foi uma imagem tão bonita que eu vi ontem, num fim de tarde, que eu faço esse registro aqui no Show dos Esportes. Então, se puder, vacine-se. Vá tomar sua dose, né? Se você estiver no grupo liberado, você que está aguardando a segunda dose da Coronavac, vai chegar também, não tem problema se passar alguns dias. As autoridades explicam que não há a perda da primeira vacina, mesmo que passe alguns dias, então... Acho que é importante todo mundo se vacinar para a gente diminuir os efeitos aí dessa pandemia na vida da gente. Como disse o Zé Alberto, não vai eliminar completamente, a gente vai manter os cuidados, mas vai, é claro, ajudar a diminuir a força do vírus na vida de todos nós, né? Bom, 8h22, Zé Alberto, vamos trabalhar? Lembrando sempre da KTO, gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama lá no Insta da @KTO_Brasil. Depois eu vou abrir aqui, porque hoje é dia de bolão do show, né? E vou trazer o resultado. Deixa eu ver se um dia que eu anotei isso aqui, do que a gente fez do Grêmio e Aragua. Ninguém acertou, obviamente, né? Ninguém botou 8-0. Só que eu não sei onde é que eu anotei isso, Zé. Ah, isso porque eu não fui consultado. Ah, tu sabia que ia ser 8-0, tá? Uhum. Não, sabia. Eu sabia, como todos, que ia ser uma goleada. Até escrevi sobre isso. Mas o Cássio da KTO, eu vou achar aqui. Ele me mandou um WhatsApp. Deixa eu achar aqui. Mas na KTO não tem, eu acho, 8-0. É 5 não, não ou tem, mais, mas né? um cara ganhou. Olha, eu vou achar que vou te dizer quanto o cara ganhou. O cara fez uma acumulada. Ele botou várias coisas. Sabe quanto é que o cara ganhou? Aqui, ó. Ele me mandou, eu me apavorei. O cara jogou R$50. Ele fez uma série de apostas. Quantos jogos envolvidos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos. Ele acertou tudo, Zé Alberto. Ele ganhou mais de R$26 mil com R$50. Com fator multiplicador. Por exemplo, no jogo do Grêmio, o que ele jogou aqui? Ó? Foi 8-0. Ele botou ambas as partes mais de 1,5. Ou seja, ele disse que o Grêmio ia fazer mais de 1,5 gols em cada tempo. Ou seja, ele acertou. Isso aí certamente tinha um valor multiplicador alto. 3,60 e... Saiu cortado aqui, mas 3,60 é alguma coisa. Depois ele acertou. Ambas as partes mais de 1,5. No jogo do Santos contra o The Strongest. Também aconteceu isso. Né? Então, ele também teve fator multiplicador. E assim foi indo, Zé. Alguns jogos ele acertou o resultado normal, por exemplo, Atlético Mineiro contra o Cerro, vitória 4-0. Ele acertou Defensa e Justiça e Palmeiras, ele botou que ia ter mais de 1,5 gols no jogo, e teve, né? Teve 3 gols. O que mais aqui? Alguma equipe vencendo no jogo do Boca contra o Barcelona de Guayaquil. Ele acertou, né? Ganhou o Barcelona, um deles ganhou o jogo, ele acertou. E isso tem todos os fatores multiplicadores. LDU e Flamengo. Ele botou que o Flamengo total, ou seja, aplicou que o Flamengo ia ganhar nos dois tempos, acertou. Independiente deu vale total também no jogo contra o Universitário. No jogo do Inter ele cravou o Inter, acertou. E que jogo é esse aqui, ó? Como é que é isso aqui? Nem sei de onde é que é isso aqui. Beloizade e Ian Mila. O cara acertou esse jogo. Não sei pra que ele botou, devia multiplicar muito isso. Esse aí sonhou com os jogos. Não, e daí o último jogo aqui é o... Como é que é esse aqui? Também é outro jogo que eu não sei da onde isso aqui, ó. Alger contra Bel Abes. Também acertou o vencedor. E multiplicava um pouco, assim, multiplicava 1,20 e 1,30 esses jogos aí. O cara acertou tudo, Zé Alberto. Que loucura. Eu Parabéns errei tudo. Pra ele. O Grêmio ontem, o Grêmio, eu vou te dizer, acho que eu nem cheguei a botar especificamente na aposta do Grêmio. Eu fiz umas combinações, mas alguns times ali me ferraram, né? A Nacional de Medellín me ferrou. Deixa eu pensar um outro também. Já nem lembro, já deletei da minha mente. Alguns assim entregaram. Jogou o Always Ready contra Ah, esse eu acertei. Eu botei Always Red. Acertei. Mas eu errei o Atlético Goianiense, por exemplo, que eu achei que ele ia perder fora de casa e ganhou o jogo. Always Red lá na altitude vai ser 9 pontos. A não ser que o Olímpia surja do nada. Na verdade, como é que o Olímpia vai fazer um crime lá, Zé Alberto? A verdade é essa. É verdade. Porque o Olímpia, do jeito que a gente tá vendo nessa Libertadores, está muito abaixo daquilo que é. O que não desmerece nada o 6-1 do Inter. 6-1 no Olímpia é um negócio para entrar. Já entrou na história por ser o maior placar da história do Inter em Libertadores, mas é o Olímpia do Paraguai. Então, tem tradição, né? Por isso que me chamou a atenção ter ido tão mal o Olímpia, né? É que os jogos... Eu vou pegar um outro jogo do Grêmio anteriormente, que era na Libertadores ainda, que foi aquele do Ayacucho, te lembra? Se sabia que o Grêmio era favorito contra o Ayacucho, mas ninguém previa goleada. Da mesma maneira, Inter e Olímpia, menos ainda. Então esses foram jogos diferentes, foram jogos anômalos até. O Grêmio contra o Ayacucho, 2 gols de diferença, não seria nenhum absurdo. E o Olímpia também, pô, já seria um bom placar. Então os 6 ali, nesses dois jogos, é uma coisa que não está prevista. Já no jogo do Grêmio contra o Aragua, era previsto goleada, só tinha que definir qual era o placar. Eu não apostaria no 8, mas os 5, 6 a 0, nada me surpreenderia. Por isso é que eu disse, quando chegou em 8, principalmente aquela primeira amostragem, Luciano, em 30 minutos estava 6 a 0 para o Grêmio. Se continuasse naquela mesma balada, ia 18 a 0, era um gol a cada 5 minutos. Nem tem como isso, né? O time não tem por que manter esse ritmo, né? Por isso que eu disse que virou comédia, mas comédia pro torcedor. O torcedor é que começa a rir de um resultado assim. O torcedor não comemora mais gol, não fecha o punho. O torcedor começa a gargalhar e comentar com os amigos, seja por WhatsApp. Para os jogadores, não. Foi o que eu mais valorizei no Grêmio ontem, foi que ele ganhou ao natural por 8, mas criou algumas coisas interessantes. Jogadores que aproveitaram chance, o Grêmio não desrespeitou. Qual é, Zé Alberto? Como é que não desrespeitou? Meteu 8 nos caras? Não, mas não fez firula. Não teve desrespeito do Grêmio, teve profissionalismo. O Grêmio tinha que ganhar, tem saldo de gols na competição, tem que fazer o máximo que pode. Agora, ficar tranquilo, ainda mais que só passa um, né? E daqui a pouco o saldo de gols pode ser um critério exatamente. De desempate. Agora, pro torcedor, quando deu 6 gols em 30 minutos, virou brincadeira, virou comédia. Por isso que eu citei a comédia, mas eu fiquei muito atento ao profissionalismo do Grêmio. Profissionalismo, e outra coisa, Grêmio, né, Zé, o respeito ao adversário, porque quando tu dá goleada, às vezes não há respeito, há humilhação. Não, e o adversário não apelou, né? Não apelou, exatamente. Porque podia ter baixado o sarrafo, né? Estamos perdendo, vamos dar-lhe pau em todo mundo. Não, é verdade. Não fizeram, jogaram. Eu achei que com as dificuldades jogaram sério, né? Mesmo contra um time fraco, muito fraco. O Grêmio tirou proveito do jogo de ontem para outras coisas que vem aí pela frente. Imagina, para então o Caxias é que ficou pensando, pô, os caras tocaram 8 e agora vão jogar conosco. Isso aí não é que abala, mas altera até o próximo jogo. Dá moral para isso. Isso para Caxias time. E Juventude, a amostragem da dupla Grenal, por mais que a gente dê desconto, eu estaria preocupado se eu fosse Juventude e o Caxias. Exato, pois exatamente. Não tem. Os jogadores, dirigentes, técnicos, quem dá entrevista da dupla Grenal desde os jogos desse meio de semana, jamais foi indagado por algum problema ou alguma explicação por coisa que foi ruim. Não. Os resultados foram ótimos dos dois. Então. Bom, o sinal marcou. Por isso é que vai ser legal a segunda parte das semifinais do Gauchão. Com certeza. 8:30 marcou o sinal, Zé. Então. KTO.com, gosta de esporte, te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? A turma da KTO está sempre disponível ali no Instagram. Chama lá no Insta, @KTO_Brasil. O Cássio, para variar, está sempre na nossa escuta, Zé Alberto. Te manda um abraço, mandou um WhatsApp aqui e diz que o cara que eu citei, ele ganhou 26 mil, quase 27 mil. Olha, 27 mil é muita grana. Jogou 50 pila. Ele é de São Leopoldo, hein? Mas esse é craque da aposta, né? Ele achou os caminhos todos para fazer essa combinada aí, que é difícil de acertar tudo. Só quero dizer o seguinte, se esse apostador, ele tem a esposa dele, que é mãe, ou ele tem a mãe dele, tomara que tenha as duas, por favor, né? Compareça no dia das mães, o presentinho é top, né? Essa barbada que ele levou aí. Não me vem com friagem dia das mães. Vamos girar as informações. Meia pro inverno. Umas flores apenas, não. Dale Alimentos, no café da manhã ou no churrasco de domingo, o melhor pedaço do seu dia. Quem mais é o nosso giro de informações? Álcool, pronto-socorro. Ah, desculpa, Luciane, tu tava... É que eu tô desacostumado a apresentar o Show dos Esportes, desculpa. É a KTO, a nossa patrocinadora, e no giro de informações, Dali Alimentos, o Álcool Pronto-Socorro e Comfort Fronteira Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Livramento. Agora fiquei sozinho na parada. Então vamos aí com os primeiros destaques, né, do Show dos Esportes nesta sexta-feira, véspera de semifinal do Campeonato Gaúcho. E o giro das informações começa com o Rodrigo Oliveira e as informações do Internacional. O técnico do Inter, Miguel Ángel Ramírez, mantém a base de time para o jogo contra o Juventude neste sábado pela semifinal do Gauchão. A única mudança é a saída de Tyson, que não está inscrito na competição, para a volta de Carlos Palacios. Desta forma, Marcos Guilherme deve permanecer na equipe. Aliás, diante das contestações da torcida, existe um movimento no vestiário do Inter para dar apoio moral a Marcos Guilherme. Os jogadores procuram dar força para o atleta, que estava chateado por conta da sua queda de rendimento. No último jogo contra o Olímpia, após a partida no vestiário, o atleta fez um discurso de agradecimento ao grupo pelo apoio e ao técnico Miguel Ángel Ramírez pela oportunidade. O discurso foi divulgado em um vídeo publicado pelo clube nas redes sociais. Miguel Ángel Ramírez elogia o trabalho de Marcos Guilherme sem a bola e, por isso, deve manter o jogador, esperando que ele melhore também o seu rendimento com a bola. O provável time do Inter para a decisão tem Marcelo Lomba, Rodinei, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson e Maurício, Palacios, Thiago Galhardo e Marcos Guilherme. O meia Maurício concedeu entrevista coletiva hoje, elogiou a forma como o grupo está assimilando as ideias de Miguel Ángel Ramírez e disse que há semelhanças entre as ideias do treinador espanhol e a forma de trabalhar de André Jardine, técnico da Seleção Brasileira Olímpica. Equipe que, aliás, tem Maurício, Praxedes e Yuri Alberto. Com o Inter, Rodrigo Oliveira. Valeu, Rodrigo. Dale Alimentos, no café da manhã ou no churrasco de domingo, o melhor pedaço do seu dia. Agora as informações que chegam do Grêmio com Rafael Gomes. O Grêmio se reapresentou nesta sexta-feira no CT Luiz Carvalho para começar a definir o time que enfrenta o Caxias, e ele sim terá algumas mudanças em relação à equipe que venceu o Aragua. Afinal, Bruno Cortes deve retomar a posição de titular na lateral esquerda e há uma dúvida no ataque entre Léo Pereira e Luiz Fernando. Mas, depois da grande atuação de Luiz Fernando contra a equipe na Copa Sul-Americana, é natural que ele siga no time. Jean-Pierre segue afastado por pelo menos mais 10 dias. Pedro Jeromel hoje falou sobre Kahneman, que ainda não está a pleno, não deve retornar e que vinha jogando com muitas dores na temporada passada. Matheus Henrique é dúvida e pode até retornar ao time se treinar normalmente neste sábado, o último confronto, o último treinamento, né, do Grêmio antes do confronto do domingo. O provável Grêmio para enfrentar o Caxias tem Breno, Rafinha, Pedro Jeromel, Juan e Bruno Cortes. Thiago Santos, dúvida entre Maicon e Matheus Henrique, e Darlan, Luiz Fernando, Diego Souza e Ferreira. Com as informações do Grêmio para o Show dos Esportes, Rafael Gomes. Muito bem, voltei, Zé Alberto. Rafael Gomes. Assim que é bom. Ah, a internet cai, mas a gente volta. Nós trupica, mas não cai. Estamos de volta. Dale Alimentos, Álcool Pronto-Socorro, Comfort Fronteira Hotel, como tu falou muito bem, os destaques de abertura do show. Vamos com a dupla Caju Eduardo Costa. O Juventude já está em Porto Alegre, concentrado para o confronto de amanhã contra o Inter. O técnico Marquinhos Santos tem uma dúvida na lateral direita. Paulo Henrique foi preservado de algumas atividades nesta semana com dores no pubis. caso não tenha condições, duas são as opções. Guilherme Castilho, que volta de suspensão e é meio-campista, e também o volante Elton, os dois seriam improvisados. O zagueiro Kleberson retorna de suspensão e fica à disposição, deve iniciar o jogo. O provável Juventude, Marcelo Carné, Paulo Henrique ou Elton ou ainda Guilherme Castilho, Kleberson, Rafael Foster e Altinho, João Paulo, Matheus Jesus, Marcos Vinícius, Wesley, Capixaba e Matheus Peixoto. Pelo lado do Caxias, o técnico Rafael Lacerda comanda amanhã a última atividade, antes do jogo contra o Grêmio, e pode repetir o time que perdeu por 2-1 no último final de semana. Marcelo Piton, John Lennon, Guilherme Matis, Thiago Salles e Bruno Ré, Juliano, Marlon, John Clay, Felipe Tontini, Gustavo Ramos e Giovanni Gomes. Com as informações da Dupla Caju para o Show dos Esportes, Eduardo Costa. Valeu, senhor Eduardo Costa, os dois outros semifinalistas do Gauchão, Porto Alegre e Caxias do Sul. Gaúcha Porto Alegre, Gaúcha Serra, Lucianinho. Pois é, e tá na linha já para conversar conosco, conversar com a audiência do Show dos Esportes, de contrato renovado, ele que assumiu a titularidade da meta tricolor, tá de bem com o povo gremista, Breno, seja bem-vindo ao show, boa noite. Alô? Oi, Breno, tá nos ouvindo bem? Oi, agora sim. Ah, maravilha. Prazer tê-lo aqui no nosso Show dos Esportes, eu e o Lucianinho aqui. É, nessa véspera de... véspera para Inter e Juventude, antivéspera para Grêmio e Caxias. Como é que tu tá? Como é que foi o trabalho da semana? Como é que foi participar de um jogo que foi 8, Breno? Legal, gente. Boa noite. Prazer tá falando com vocês. O trabalho foi muito bom, né? A gente treinou bastante, tudo que a gente vai tentar colocar em prática, né, no jogo no domingo. E o jogo de ontem foi um pouco atípico, assim, né? Não tive tanto trabalho, mas foi uma vitória muito importante pra gente no campeonato. Pois é, Breno, pro goleiro, que por vezes acaba não sendo exigido no jogo, como é que faz para manter a concentração? Porque a bola não chega, mas daqui a pouco ela pode aparecer. E é um risco, daqui a pouco não tá tão ligado como num jogo onde daqui a pouco o adversário chega com mais perigo. Como é que cuida isso num jogo como o de ontem? É verdade, eu diria que é até mais difícil, né, tu manter a concentração assim no jogo, porque tu não participa tanto e por isso tu tem que ficar tentando te concentrar e tentando te manter focado, porque quando a bola vem sempre, tu é automático, né, tu tá mais ligado, mais concentrado. Então é ainda mais difícil num jogo assim. José Alberto, eu acho que se tivesse público no estádio, que não é o caso agora no momento que a gente tá vivendo, daria pra cobrar até um ingresso ali pro Breno, né? E tinha que ser caro o ingresso, porque dentro do campo, para ver o jogo é mais caro, né? É verdade, mas até ali, porque, se não me engano, Breno, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que teve, no segundo tempo, teve dois ataques dos venezuelanos, não é que levaram algum perigo, mas que exigiram atenção, até por alguma desatenção da própria defesa, houve arremate. Eu só não tô recordado se tu chegasse a fazer defesa com algum grau de dificuldade, apenas intervenções. A defesa eu lembro de uma no segundo tempo, que foi um chute de fora da área, assim, mas acho que foi só essa. Porque então realmente uma meia entrada, né? Vai bem. Uma meia entrada vai bem. O Breno é jovem, né? Deve ter a carteirinha de estudante, paga metade do ingresso, então tá tranquilo isso. Mas Breno, eu acho que é importante a gente falar desse teu momento, né? Porque... daqui a pouco não ser uma opção imediata como foi no ano passado, né? Por vezes o Grêmio tinha o Vanderlei, o próprio Paulo Vitor e muitas vezes no banco o Júlio César. Tu assumiu uma titularidade aí e olha, a gente pode dizer que nesse momento incontestável, pelas atuações, pelas tuas defesas, pela tua segurança que passa aí nos jogos do Grêmio. Como é que foi esse salto, assim, de daqui a pouco ser pouco aproveitado, mas para assumir uma titularidade e já mostrar serviço e ter renovação de contrato e tudo mais? Eu acho que mudou tudo muito rápido, né? Tanto por estar jogando agora mais seguidamente, assim, ter uma sequência mesmo. Mas é que na nossa vida também muda bastante, né? Na vida minha, eu que sou casado da minha esposa... Concentração e viagem, tudo corrido, tudo apertado, mas eu tô feliz demais por estar vivendo tudo isso, né? É tudo que eu sempre sonhei e graças a Deus eu tô tendo essa oportunidade agora e num clube do tamanho do Grêmio também, eu tô muito feliz. É, quem trabalha com a base do Grêmio, que vinha já trabalhando contigo há mais tempo, certamente está recompensado, não só pela tua fase, mas também por verem algumas previsões deles se confirmando. Eu me lembro quando o Felipe Mejolaro foi convocado, se perguntava, pô, mas o Felipe não vinha jogando nem como titular. E aí as pessoas que trabalhavam contigo e com eles, olha, o Mejolaro é bom goleiro, é goleiro de seleção, mas o Breno... o Breno está jogando no time por merecimento. Então, já havia uma consciência que acabou sendo talvez prejudicada pela lesão que tu tivesse no ano passado, né, Breno? Tu hoje está no auge da tua forma física e técnica, ou tu vês alguma coisa que tu está vendo nos jogos, assim, do time principal que tem que ser trabalhado? Olha, eu acho que eu diria que sim, né? Tá vivendo esse momento, assim, tem sido muito bom e eu tô feliz demais com isso. Mas claro, agora a gente está uma troca de comissão, assim, né? Tudo requer uma adaptação, a gente está se dedicando bastante nos treinos, né? E ouvindo bastante o que o professor Thiago tem nos passado, mas tem sido muito bom e muito, muito importante. Bom, Breno, a gente sabe que o goleiro talvez seja o jogador que mais trabalha, não que os outros trabalhem menos, mas é que o treinamento de goleiros ele é extremamente pesado, né? E por vezes desgastante, o cara tem muito choque, enfim, quem olha um treinamento de goleiros vai confirmar de que realmente é uma rotina muito pesada. Como é que faz para conseguir manter aí o ritmo, para ter todos os cuidados para manter a forma? E a gente sabe que quanto mais exigido, o goleiro rende mais, mas daqui a pouco tem que ter um limite para não ter um desgaste excessivo. Como é que equilibra isso? Ah, eu acho que isso é muito bem trabalhado com o professor Mauri, né? E com o professor Enio ali, que estão mais perto da gente no trabalho diariamente, né? E eles sabem dosar isso, sabe que o goleiro que jogou 90 minutos, no dia seguinte talvez tem que tirar um pouco o pé, ou dependendo do momento do dia, treinar um pouco mais, ser um treino mais intenso, mas acho que isso é muito bem avaliado por eles lá, e a gente vai para campo para fazer o que eles prepararam para a gente. Breno, o teu estilo, ele lembra um pouco assim do Marcelo Groy, assim, pela simplicidade, aquela simplicidade que é assim, evitar o lance mais espalhafatoso, aquele salto que não precisa. Com vocês parece que é muito fácil jogar no gol. E quando precisa, tem a jogada aquela da agilidade que o Marcelo teve, que você já demonstrou também ter. Você foi contemporâneo, chegou a trabalhar junto com o Marcelo, a diferença da tua idade para dele, quando ele saiu, tu ainda não estava trabalhando direto com ele? Não, eu trabalhei, eu fui integrado assim, ao grupo profissional na metade de 2018. Assim. E daí o Marcelo ainda estava, daí eu trabalhei com ele 6 meses e tal, até ele sair, mas foi muito bom, né? O cara que é referência para todo mundo. Eu trabalhei com ele um pouco tempo, mas ainda tenho contato com ele até hoje. Aí é que tá, eu fiz essa pergunta, Lucianinho, porque eu queria saber se o Marcelo, porque o Marcelo é o seguinte, um grande cara, nosso amigo, só que foi para a Arábia, se fechou, ele não fala com, não dá entrevista, tá fechadão lá. Mas eu sei que por grupos de WhatsApp ele mantém relações ainda com, claro, com os amigos, com os colegas. Ele manteve algum tipo de contato contigo nesse período que tu assumisse a titularidade? Sim, ele, vira e mexe, ele me manda uma mensagem, e parabenizando, assim, pelos jogos, pelas vitórias e tal. Ele tá sempre em contato comigo, até com alguns do Grêmio, assim, ele me manda uma mensagem através deles, assim, e tem sido bem legal. Conta um pouquinho da tua história, Breno, porque tu é de Sorocaba, né, interior de São Paulo, mas o Grêmio acabou te descobrindo numa Copa São Paulo. Conta pra gente como é que você veio pra Porto Alegre, enfim, como é que iniciou essa relação aí com o Tricolor. Conta pra gente como é que foi. Então, eu jogava no Desportivo Brasil, né, clube que é de Porto Feliz, lá interior de São Paulo, e daí a gente jogou uma Copa São Paulo de 2016, e daí a gente foi eliminado justamente pro Grêmio, E eu lembro que no jogo eu fui bem, assim, né? E a gente, embora tenha sido eliminado, eu lembro que depois do jogo, o Chico, que é preparador de goleiro até hoje ali do Sub-20, ele até foi goleiro do Grêmio também, veio conversar comigo e perguntou quantos anos eu tinha e tal. Eu falei, eu tenho 16. Ele falou, você vai de férias agora, né? Então fica esperto no telefone aí que ele vai tocar nas suas férias. Eu falei, pô, que legal, né? Fiquei feliz demais ali. E foi assim, daí nas férias o Grêmio entrou em contato e daí eu acabei vindo pra cá no... Acho que foi em março de 2016, por aí, pra integrar o Sub-17. O Chico é goleiro campeão do mundo da categoria Sub-20, hoje seria, categoria Júnior. Ele era reserva, ainda ele era chamado de Eduardo naquela época, que é o nome dele. Mas ele era reserva do Taffarel lá em 1985, numa grande seleção brasileira que foi campeã do mundo. É um cara que conhece muito a posição realmente. Tá me lembrando de Sorocaba, não é? O Rafael, aquele goleiro do Santos, não é também da tua terra? É, ele é da minha terra, ele é do meu bairro, inclusive, lá. Pô, sai goleiro bom daquele bairro, hein? Esse bairro deve ter alguma coisa na água aí, Zé Alberto. Que beleza, ó. Então, atenção, clubes, qual é o nome do bairro lá em Sorocaba? Vai lá que tem goleiro saindo. Mas deixa eu te perguntar, Breno, desde o início jogava no gol ou tem aquela velha máxima, né? Dizem que quando o cara não é bom na linha, vai pro gol. Era o teu caso ou não? Olha, assim, do início lá, bem pequenininho, não. Mas depois, quando no futsal, assim, eu não era goleiro, não. Mas quando eu fui pro campo, daí eu já comecei a gostar de ser goleiro e daí eu já fui pro gol, já. Mas foi por acaso em algum jogo ou tu quis tirar cisma? Foi por acaso num treino que faltou goleiro e como eu sempre fui alto assim, né? Aí falaram, vamos ver lá se você vai bem no gol. Daí eu fui e eu gostei também. A gente falou aí do Marcelo Groy, que é o último goleiro formado no Grêmio, que foi titular por um longo tempo. Antes disso, tu era pequenininho e certamente tu via o Danley jogar no gol do Grêmio. O Danley esses dias falou aqui no Show dos Esportes mesmo, Lucianinho, não foi? Que ele falou sobre o Breno. Eu ouvi o Danley falando na rádio sobre as características do Breno e elogiando. Tu conheces o Danley, que é um cara emblemático também no Grêmio, grande conquistas, ô Breno? Claro, claro, conheço ele também, assim como o Marcelo, ele me manda mensagem, assim, já me mandou mensagem, né, parabenizando, assim, pelos jogos, e é bem legal receber esse carinho, assim, num cara que é ídolo do clube, né. Porque o Grêmio tem um histórico, né, Zé Alberto, de goleiros formados em casa. A gente está citando dois aí, o Marcelo Groy e o Danley, ambos campeões da América, né? E tem também outros goleiros que brilharam em outros times, como o Cássio, como o Fernando Prass. São pelo menos alguns que eu lembro aqui no primeiro momento. Que são formados, né, no Grêmio e que tem esse grande desempenho na categoria adulta depois, né? Digo mais, Lucianinho e Breno, o Grêmio tem um histórico de goleiros nos seus mais de 100 anos, que é um negócio muito interessante. Tem muito cara que se consagrou como goleiro do Grêmio. Talvez como em nenhum outro clube a história seja tão rica de goleiros. Começa com o Eurico Lara, lá nos anos 30 do século passado, que está no hino do Grêmio. O jogador está no hino do Grêmio. O Eurico Lara. Depois disso, aí vamos para uma fase mais recente, o Grêmio teve o Emerson Leão, foi um grande goleiro do futebol brasileiro, ele é o goleiro que capitão do Grêmio, campeão do Brasil há 40 anos exatos, fez agora nesse mês. Aí o Grêmio passa a ter o Mazzaropi, que é um cara que fez a história, começou no Vasco da Gama, mas a história dele de campeão mundial tá no Grêmio, foi goleiro durante muitos anos. Chega no Danley, que é tudo isso que a gente conhece até hoje. Passa pelo Marcelo Groy e hoje está nas mãos do Breno. Olha só que história rica de grandes personagens jogando no gol. Eu fico muito honrado em estar dando sequência, né? Só fera aí, eu tô tendo essa oportunidade, fico muito feliz. Pois é, isso até eu te perguntei antes, tu chegou a falar que foi tudo muito rápido, Breno. Chegou a cair a ficha da importância do momento, de estar assumindo uma titularidade tão jovem, né, com 22 anos, recém-completados agora em abril, né, de ter essa responsabilidade aí, a gente sabe, da paixão do torcedor, das competições difíceis que o Grêmio tem na temporada. Caiu essa ficha, assim, de que agora é tudo comigo e eu vou ter que segurar a onda e responder à expectativa de todos? É, eu acho que agora já, né, Ceninha, a responsabilidade é sempre muito grande, né, mas eu sou um cara, assim, muito temente a Deus, assim, eu converso com a minha esposa também e a gente ora muito para que eu não encarasse tudo isso, assim, com peso, sabe, como uma pressão, assim, que poderia me prejudicar. Então, claro, sabendo da responsabilidade que é ser goleiro do Grêmio, mas que eu encarasse isso com tranquilidade, com naturalidade, porque daí eu ia conseguir fazer o meu trabalho bem feito, né, como eu sempre fiz desde as categorias de base. Breno, o que, que pode significar para ti o título gaúcho? Que vai ser o primeiro título que tu podes disputar se o Grêmio passar para a final como titular do gol gremista. E tu pensa assim numa decisão que seja nos pênaltis, por exemplo, que é algo que muitas vezes consagra o goleiro, ou tu deixa assim, não precisa ser nos pênaltis, vamos ser campeão sem precisar do sofrimento dos pênaltis? Ah, eu acho que esse título, né, vai ser muito importante para mim. Agora, claro, eu já estava no grupo nos outros títulos, mas agora é uma outra, é diferente, né? É uma outra importância, assim, que tu tá jogando. E claro, a gente vai em busca agora primeiro da classificação contra o Caxias e depois passando para a final. Mas aí eu acho que o vencer é o mais importante, né? Da forma que vai ser, não tem problema. Bom, Breno, ano passado o Caxias deu uma complicada na vida do Grêmio, né? Ganhou 3 dos 4 jogos e na final acabou vencendo o Grêmio na Arena e pelo saldo ali o Grêmio acabou conquistando o título. E isso é um alerta importante do que quase aconteceu ano passado para não se repetir no jogo do domingo? Ah, com certeza, né? A gente sabe que os jogos contra o Caxias são sempre jogos muito duros, muito difíceis. E claro que a gente leva isso também para ter um pouco mais de atenção, né? Para entrar ligado e concentrado para conseguir sair com a classificação. Completada a minha parte, Breno. Como é que tem sido a exigência e como é que tu te consideras um jogador com os pés? Já que hoje é uma coisa universal, a exigência nova para que o goleiro faça parte do sistema tático do time. Como é que o Mauri, ele te cobra, ou até o Thiago, como é que ele pretende usar? E como é que tu te consideras de habilidade com os pés? Olha, eu acho que esse treinamento com os pés, ele... A gente treina isso desde as categorias de base, né? Eu treinava até antes de vir pro Grêmio também no Desportivo Brasil. Daí, vindo pro Grêmio, a gente também treinava. E agora no profissional também, ali com o professor Mauri, ele sempre treina uma parte com os pés, o professor Thiago também. E o intuito é sempre sair jogando, né? Pra gente ter a vantagem de construir a jogada para chegar bem lá na frente. Mas também, se não der, o professor Thiago e o professor Mauri pedem para não complicar lá e aproveitar que a gente tem um centroavante igual o Diego, né, que de 10 bolas ele vai ganhar 9, ele tem um tempo de bola fantástico e uma capacidade para isso aí. Então acho que é isso, é saber o momento certo de fazer as duas coisas. Bom, para a gente fechar, Breno, das defesas aí dessa temporada, qual é aquela que tu mais gostou? Foram várias defesas até difíceis ali que marcaram bastante no início da tua trajetória. Qual é que tu guarda com carinho aí desse começo? Olha, eu acho que eu gosto muito daquela do Aimoré, a segunda defesa que eu fiz lá, que foi um lance muito perto, assim. Acho que eu... Naquele jogo tu fez mais do que uma até, né? Naquele jogo tu tava... Foi. Aquele jogo estava possuído, né? Aquele jogo defendeu tudo. E aquela bola que quica no chão, eu acho, para mim, a mais bonita é essa, mas tem a outra que tu tira com a bola, tu tá indo para um lado e o braço tira pelo outro. Eu acho que talvez é essa, aí. Né? Uhum. É, essa eu acho, né, Zé? Talvez a mais bonita. Porque a gente já estava impressionado com aquela primeira, o estilo Gordon Banks lá que ele fez. E daí, daqui a pouco, vem a segunda, que daí é o estilo Marcelo Groy, né? É aquela bola em que a gente não sabe de onde é que tira força pro braço ficar sem apoio, sem estendido, e fazer com que a bola retorne com a mesma força. Para mim, aquilo ali, se é um cara comum que não treina, que não trabalha o braço entra para dentro do gol junto. É, ali é força e reflexo, né, Breno? Basicamente, né? Força. É, basicamente isso mesmo. E o reflexo de ver onde a bola tá indo, né? Uhum, é, dizem os preparadores, avisa lá o Mauri, que isso aí é como é que é? É velocidade de reação, eles costumam dizer que isso aí é trabalhado. O Breno, sabe uma coisa, Lucianinho? Eu, no colégio, certas vezes eu fui goleiro, mas eu era goleiro... Não, achei que tu não ia dizer isso. Breno, agora vem me aplicar o Zé Alberto, que era goleiro. Não, mas eu vou dizer por que hoje eu não teria... Naquela época eu já não tinha. Mas no salão eu até ia bem no gol, modéstia à parte. Mas no campo era um horror, gordinho, baixinho. Não tinha chance, cara. Aí não tinha chance. Só ia pro gol porque ninguém queria ir. E aí era o seguinte, sabe qual era a minha grande qualidade, e que hoje em dia eu estaria ferrado para jogar no gol? Era o balão. Ah, meu balão era bom. Agora, quando os treinadores defender... iam te abandonar e te expulsar do grupo. Não, hoje eles querem que saia jogando. Se eu tentasse sair jogando naquela época, eu sei lá se eu era pior com os pés ou com as mãos. Era uma coisa. Mas no balão, Breno, que é uma coisa que nem se usa mais hoje, eu era muito bom. Pode acreditar que pensa assim, pô, esse cara há 40 e tantos anos era um baita balãozeiro. Dava balão. Só o Thiago Nunes te olhando, Zé, mas não, vai com balão, tu tá fora, velho. Tá fora. Ah, mas eu armava uns contra-ataques, você nem precisava ver. Mas eu com 2,05 metros, meu problema, Breno, era defender embaixo a bola. Nossa senhora. Aí não dá, mais, né? Difícil. Na saída, na bola aérea, eu era espetacular, mas na bola embaixo, tá louco, era gol certo. E no futebol de salão, da época era futebol de salão, uma bola pesada. Eu primeiro que eu era destemido, eu encarava todas, essa era uma grande qualidade. Mas eu só saltava para um lado, Breno. Acredita que tinha goleiro, e não era mau goleiro, mas eu só tinha capacidade de saltar para o lado esquerdo. Para a direita, Se o adversário soubesse naquela época, hein, já pensou? Não, eu ficava no gol na hora da cobrança de um pênalti, de uma falta, eu ficava sempre mais para um lado, e nem era por causa da barreira. Aí eles olhavam, certo, eles achavam, pô, esse cara é vesgo, ele fica só de um lado. Mas não, é que eu só saltava para o outro lado. Então era isso. O Breno tá aprendendo comigo assim algumas coisas. Eu ia dizer, Breno, se tu precisar algumas dicas aí, tu faz um contato com o Zé Alberto aí para pegar umas dicas aí para melhorar, né? Sempre é bom melhorar, né? É verdade. Ah, é. Cara, quero te agradecer esse papo aí, muito obrigado, né? Desejar aí sucesso na tua carreira, que tá começando e é um desafio grande pela frente. Desejar bom jogo aí no domingo e certamente vamos conversar mais vezes aqui no Show dos Esportes. Abração. Muito obrigado, Lucianinho, Zé Alberto, foi um prazer falar com vocês aí, foi muito legal e uma boa noite. Sucesso. Valeu. Aí, Breno. Um abraço. Pô, Zé Alberto dando dica de goleiro agora. Pá, espetáculo. Agora sim. Maurício Saraiva também era goleiro, Rodrigo Oliveira também. Rodrigo Oliveira é goleiro nessa equipe, nossa. Agora, eu era muito bem fardado, Luciano, e meu uniforme era impecável. Eu tinha uma camisa como a que o Leão usava na seleção brasileira. Nossa senhora, eu impressionava. Na quadra, impressionava. se a gente não resolve na técnica, pelo menos vamos para aparência. É que nem no colégio. Para pirotecnia, Algumas matérias no colégio, Lucianinho, o meu forte era a frequência, eu não faltava aula. E aí os professores ficavam, às vezes, constrangidos e me dar uma nota muito baixa. Então, na frequência, eu garanti alguns pontinhos na minha vida escolar. Que maravilha. Bom, vamos para o nosso Notícia na Hora Certa, edição das 9. Depois das 9, vamos falar do Internacional, Zé Alberto. Também vamos falar, é claro, do Juventude e do Caxias aqui no nosso Show dos Esportes. E vamos conversar com as gurias do Via Vida aí, que tem coisa nova aí, tem brechó nesse final de semana e que foi prorrogado, hein? Pro Transplantes, Via Vida vai estar conosco na volta das 9 aí no Show dos Esportes, então, não sai daí. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Proposta de novo modelo de controle da pandemia não terá restrições de horários para abertura de bares, restaurantes e comércio. Pessoas com comorbidades poderão se vacinar em farmácias conveniadas com a Prefeitura de Porto Alegre a partir de segunda-feira. Capital terá vacinação em 7 pontos amanhã. Saudades suspende aulas após chacina com 5 mortes e Polícia Catarinense planeja concluir inquérito na semana que vem. Tempo seco em Porto Alegre, agora faz 14 graus. O final de semana será de tempo firme e céu aberto em todo o Rio Grande do Sul. No amanhecer de sábado, cidades da Serra vão registrar temperaturas mínimas entre 1 e 3 graus e há possibilidade de geada. Já o norte gaúcho terá calor à tarde, com máximas podendo chegar a 34 graus. No domingo, Dia das Mães, o frio do amanhecer diminui, mas a mínima prevista ainda é de 4 graus. Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Não é hora de relaxar. Evite aglomerações. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Trânsito. Em Porto Alegre, o movimento é tranquilo nesta noite, sem registro de ocorrências pela IPTC. Trânsito rodando bem também nas principais rodovias da região metropolitana. Na BR-386, há dois pontos com bloqueio parcial. Dos quilômetros 349 a 351, no sentido Canoas, devido a obras, e no quilômetro 309, no sentido norte, devido a um veículo sobre a faixa, mas o fluxo é tranquilo. Com as informações do trânsito, Yuri Falcão. Em GZH. A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou hoje que 28 pessoas morreram na operação policial de quinta-feira na favela do Jacarezinho, a mais letal da história do Rio de Janeiro, segundo a apuração do jornal O Globo. No velório do policial André Frias, um dos mortos na operação, o secretário de Polícia Civil, Alan Turnowski, afirmou que informações do setor de inteligência identificaram todos os mortos como suspeitos de tráfico de drogas. Os nomes e os crimes pelos quais as pessoas eram suspeitas, no entanto, não foram divulgadas até agora. A polícia nega ter feito execuções. 1.305 cidades ficaram sem a segunda dose da vacina contra a Covid-19 para aplicar na população, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios. O número representa 45% das prefeituras que responderam à sondagem da entidade. Do total de municípios ouvidos, 47,5% informaram que iniciaram a vacinação de gestantes e mulheres até 45 dias após o parto. Entre as prefeituras que participaram da pesquisa, 56,5% disseram que as aulas presenciais continuam suspensas e que não há definição sobre o tema. 24,5% informaram que as atividades já foram retomadas e em 17% as aulas não voltaram, mas já há decisão sobre a data para o retorno. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk. Materiais elétricos e hidráulicos é na Plenobras. Plenobras agiliza tudo na sua obra e projeto com manutenção industrial e predial. Plenobras e a líder mundial em tubos e conexões, a Manco vai vir. Essa parceria é de confiança. Materiais elétricos e hidráulicos é na Plenobras. Agiliza tudo. Plenobras agiliza tudo. O Ministério da Educação tem um recado importante para todas as escolas do país. Está aberto o período de resposta à segunda etapa do Censo Escolar 2020. O Censo Escolar é a maior pesquisa estatística sobre a educação básica brasileira. Ela é realizada todos os anos pelo INEP e nos ajuda a compreender a realidade da educação. A primeira etapa da pesquisa já terminou. Agora é momento de declarar os dados sobre a situação dos alunos ao final do ano letivo e de informar também sobre como as escolas realizaram as atividades em 2020. Para saber mais, acesse gov.br/inep. Escolas, façam a declaração, conferência e retificação de seus dados de 22 de abril a 7 de maio e ajudem a educação brasileira. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. tudo que a gente gosta pro dia começar. A família reunida pra compartilhar um café com leite, dá-lhe um momento especial. Zero desnatado, semi ou integral. Com amor e cuidado, tudo fica mais gostoso. Leite Dália. Do campo para a mesa. Leite Dália. Saudável, saboroso e agora com tampa rosca. Você já se imaginou trabalhando em uma empresa de tecnologia? O Rio Grande do Sul está cheio de oportunidades na área. Você só precisa se qualificar. Por isso, a Mais Pra Ti está oferecendo mais de 1.000 bolsas de estudos para cursos de Introdução à Programação e Informática Profissional. Acesse maisprati.com.br e se inscreva. Esta ação não é recomendada para menores de 15 anos. Realização: Acespro. Informar, debater e ajudar a apontar soluções. Acreditamos que o jornalismo não deve apenas apontar os problemas, mas também ouvir, discutir e propor diferentes visões e reflexões que contribuam para encontrar saídas para a crise. Isso sempre esteve no nosso DNA, mas nesse momento extraordinário é nosso papel dar ainda mais luz e importância para tudo que possa ajudar a apresentar e propagar soluções. Gaúcha, a fonte da informação. Mês das Mães na Claro é presentear. Confira as ofertas incríveis que a Claro preparou para você. Compre um Samsung Galaxy S21 5G e leve um Samsung Galaxy A32 5G. Dois smartphones para navegar e aproveitar o primeiro 5G do Brasil. E ainda tem Netflix e Comebol TV inclusos. Além de 6 meses de Claro Música de graça, por apenas 21 vezes de R$175,99 no combo Multi 50GB mais 25GB. Compre pelo site, telefone ou lojas Claro. Claro, você merece o novo. Você já conhece a farofa Santa Massa? Ela é divina. A farofa Santa Massa tem um sabor artesanal, é deliciosa, crocante. Feita com óleo de coco, tem pedacinhos de cebola e ainda vem com uma linda embalagem Ziploc, muito prática. Deu vontade? Então experimente. Experimente já a farofa Santa Massa no churrasco ou em suas refeições. E surpreenda-se. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor na sua mesa. Ainda dá tempo de ser solidário com quem precisa. Você sabia que pessoas físicas podem doar parte do seu imposto de renda devido para projetos sociais? Até 31 de maio, destine seu imposto para os fundos da criança e do adolescente ou fundo do idoso. Precisamos de você para seguir cuidando milhares de gaúchos. É fácil doar. Acesse arf.org.br. Realização ARF, Associação Rio Grandense de Fundações. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. Nesse mês, passe na Audi Top Car e aproveite as condições exclusivas. Audi A4 Prestige, por R$ 229.990. Bônus especial no seu carro usado. E ainda, novo Audi Q3 Prestige, por R$ 210.990. Bônus especial no seu carro usado. Visite nossas concessionárias em Porto Alegre e Caxias e faça um test drive. Top Car, welcome to the top. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Sabe aquele amor que nos dá forças para continuar? Amor como nenhum outro e maior do que tudo. Amor que abraça, que protege, que ensina, que nos acompanha em qualquer lugar, seja como for. Amor de quem nos inspira e nos dá coragem para continuar, não importa a circunstância. Neste Dia das Mães, encontre a melhor forma de estar junto e retribua esse amor. Uma homenagem do Grupo RBS a todas as mães. Nós temos a nossa reportagem circulando. Dois desses postos que eu visitei já aumentaram o preço da gasolina em relação a ontem. Estou circulando nesses postos hoje pela manhã. Bom dia, tudo bem? Seu nome? Tudo bom, Luiz Antônio. Luiz Antônio, vai abastecer aqui porque está mais barato, pesquisou. Ouvi tu falar que aqui estava barato. Ah, tá bom, obrigado, seu Luiz Antônio. Que bom que o Thiago trouxe os valores que ainda estão mais baixos, porque aí ajuda os nossos ouvintes como esse que passou aí agora. Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação. De volta, 9h09, show dos esportes na Gaúcha, na parceria de KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama lá no Insta da arroba KTO _ Brasil. Amanhã no Globo Esporte tem a Central do Torcedor. Hashtag Central do Torcedor para KTO, Zé Alberto. Com Alice Bastos Neves e Maurício Saraiva. Ah, isso é que eu ia perguntar, se era Alice ou a Kelly, porque quem estiver no Globo Esporte vai estar antes em esportes ao meio-dia dando os destaques. Eu acho que é a Alice, eu falei aqui, mas eu falei por conta e risco, acho que é ela, sim. Eu sei que as gurias, elas são, antes do Globo Esporte, elas dão uma passadinha na Central do Torcedor, no Esportes, ao meio-dia, para chamar você. E a arroba KTO _ Brasil é que cuida de todo esse nosso espaço do arroba, do hashtag Central do Torcedor. Aliás, já está lá, Zé Alberto, já estão lá as odds do jogo de amanhã, Inter e Juventude. A do Grêmio deve entrar amanhã, Grêmio Caxias. Mas olha só, para ter uma ideia, o Inter está pagando 1,54, o Inter vencendo o jogo. O empate, que dá vaga para o Juventude, paga 3,95. E o Juventude está pagando 5,60. Mas tem um dado que é interessante aqui, Zé Alberto, que é o seguinte, ó, ambos marcam, sim, no caso o Juventude fazendo gol também no jogo, está pagando quase 2, 1,98. Não está pagando 1,74. Interessante isso, né? Então está pagando um valor aí alto, até quase o dobro, para ambas equipes marcam. Eu acho que ambas marcam amanhã. Pois eu acho que ambas marcam. Eu estou prevendo um jogo muito interessante pela necessidade do Inter e pelo moral que o Juventude vem adquirindo com os seus resultados, especialmente na vitória. E mais do que isso, dessa vez os dois times jogando num gramado muito melhor que aquele lá da Montanha dos Vinhedos. Isso é bom para os dois. É bom para os dois, né? Se o Inter foi prejudicado, o Juventude também foi prejudicado, né? Tanto que o primeiro lance que o Sorriso lá, que o Marcos Vinícius teve... Que o Lomba fez uma baita defesa, mas é porque a bola correu um pouco mais ali, né? É. Por causa do gramado. Então, acho que para os dois o campo do Beira-Rio é um tapete perfeito. Então, vai ser mesa de bilhar amanhã. Mas tá na linha para conversar com a gente Paulo Brax, diretor executivo de futebol do Inter. Paulo, boa noite. Boa noite a todos da Gaúcha. Prazer falar com vocês novamente. Pois é, Paulo, o Internacional tem uma decisão neste sábado contra o Juventude, a primeira decisão de mata-mata aí da temporada, né? O Inter está em desvantagem, acabou perdendo o jogo de ida lá em Caxias do Sul, mas é claro, jogando no Beira-Rio tem totais condições aí de buscar aí uma reversão e ir para a decisão do gauchão. Esse é um momento importante dessa largada de trabalho, Paulo, já poder definir uma classificação e... Que tipo de pressão pode ter isso num começo de trabalho, né, que o Internacional tá implementando com vocês? Ah, sem dúvida. É um dos objetivos nossos de início da temporada, é chegar na final do Campeonato Gaúcho, é tentar conquistar o título do Campeonato Gaúcho, que há muitos anos o Internacional não conquista. E a gente está muito focado, com muito pé no chão e com muita gana para poder fazer uma boa partida, conquistar o resultado e chegar no nosso final. Sob pressão, acho que é normal, inerente ao clube, inerente às metas que nós temos, e entendemos que todas as competições que nós vamos disputar, a gente vai ter essa pressão e estamos acostumados a ela. Vamos encarar da mesma forma e tendo sempre esse foco no nosso trabalho, essa convicção no que a gente faz no dia a dia. O resultado negativo, Paulo, lá de Bento Gonçalves, ele abalou o Inter, não é que contava com a derrota, que ninguém conta com derrota, mas de que forma ele abalou, criando uma situação contrária dentro do Beira-Rio, tendo que reverter a situação? Até que ponto vocês estavam preparados para isso? Não, a gente tem que estar preparado para os três resultados de qualquer partida. Do outro lado tem um adversário, do outro lado tem um competidor, são 11 contra 11, são camisas fortes, são duas camisas de Série A, então a gente respeita muito qualquer adversário, sobretudo um rival nosso do estado, e ninguém gosta de perder, mas a gente tem que se preparar para perder, sim, preparar para empatar, preparar para ganhar, cuidar do vestiário na derrota e cuidar do vestiário numa vitória, uma vitória larga, às vezes é tão importante quanto cuidar de uma derrota. Então a gente trabalha a semana visando esse jogo de volta, essa nova partida, que vai ser comum esse ano, acredito. Tomara que a gente consiga classificar na fase de grupos da Libertadores e tenhamos também esse mata-mata. Na Copa do Brasil já temos também uma mesma fórmula de mata-mata. Então não vejo como problema. A gente aprende muito nas derrotas e com certeza essa derrota nos deu algumas valias para poder trabalhar durante a semana. Se aprende na vitória, se aprende na derrota também. Paulo, eu tenho uma curiosidade que até ela foge um pouco do jogo de amanhã. Afinal, vocês estão fazendo um trabalho. O Inter contratou pessoas heterogêneas, do ponto de vista geográfico, talvez até homogêneas na maneira de pensar futebol. Mas o Inter, em pouco tempo, o Inter tem você como executivo de futebol, tem o Gustavo Grossi, tendo vindo da Argentina para comandar a categoria de base, mas com um trabalho intimamente ligado a de vocês. Bom, tem o Ramírez, que veio do trabalho lá no Equador com seus assistentes. Tinha gente que ficou na comissão permanente do Inter. E tem um novo departamento de futebol do Grupo Colorado. Como é que vocês estão já em menos de dois meses aí? Como é que está esse entendimento? Porque me parece que é um trabalho que precisa também de tempo até para você se conhecer. Esse grupo nunca tinha trabalhado junto fora do campo. Sem dúvida. Fluente espanhol, eu te falo que eu estou quase. Porque são conversas diárias com a comissão técnica. E na comissão técnica temos dois espanhóis, temos um argentino, temos um colombiano. E na base tem um argentino. No nosso elenco também temos um peruano, temos um chileno, temos dois argentinos. Então, isso é uma troca cultural muito importante para mim também. Eu, sendo um mineiro aqui no Rio Grande do Sul, é uma troca cultural de dois estados. Esse entrosamento, ele cresce a cada dia. É um aprendizado que é bilateral. São culturas, como eu disse, diferentes. E a gente tem um objetivo comum. E quando você tem um objetivo comum, fica mais fácil essa conversa, fica mais fácil o diálogo, fica mais fácil de você assimilar o que o outro quer, o que o outro pretende. E o Internacional está acima de todas essas nacionalidades e culturas e perfis. E a gente tem se dado muito bem. Acho que o principal é isso, um ambiente bom, um ambiente saudável, um ambiente de muito respeito e, de sobretudo, muito trabalho. Bom, Paulo, a gente tem acompanhado aí o Internacional, enfim, e chamou atenção umas imagens de bastidor que o Inter colocou, né, após o jogo contra o Olímpia, onde um jogador que, por vezes, é muito criticado, recebeu aquele carinho, aquele abraço do grupo de jogadores, que é o Marcos Guilherme, que até reconhece que talvez não esteja ainda desempenhando o futebol que se espera dele. Como é que esse processo interno, Paulo, de um jogador que daqui a pouco não está rendendo, do grupo chegar e pegar pela mão e daqui a pouco ajudar, isso realmente pode fazer uma diferença grande, né, num trabalho a longo prazo, na construção até mesmo de uma relação interna de vestiário? Faz, sim. E a gente tem tratado, nós tratamos e trabalhamos com um futebol de alta performance. E para um atleta atingir essa alta performance, não é só o treino do dia a dia dentro do campo, para trabalhar a parte tática, a parte técnica, a parte física. Tem que se trabalhar a cabeça, a mente, para que o corpo corresponda. E todo ser humano tem problema, todo ser humano tem as suas particularidades. Então faz parte do nosso trabalho, um trabalho muito intenso, de deixar aquele atleta preocupado somente em jogar seu futebol, poder render fisicamente, tecnicamente, mas sempre há circunstâncias que podem impedir essa alta performance. Então, nosso trabalho com todas as áreas dentro do clube também é em cima do que pode auxiliar nessa performance do jogador. Então, isso se aplica a alguns jogadores que têm mais facilidades, outros têm mais dificuldades. Às vezes, atletas que vêm de fora têm uma dificuldade inicial que a gente tem que fazer um trabalho diferente, é um trabalho que, às vezes, não é publicizado, não é exteriorizado. Talvez o torcedor não saiba, a imprensa também não, porque é um trabalho que se faz com muito silêncio e internamente. E isso é um grupo de jogadores, o grupo ele estando um grupo unido, um grupo coeso, com objetivos iguais, um acaba ajudando o outro. Né? Especificamente em relação ao Marcos Guilherme, um atleta que o Internacional fez um investimento nele há um tempo atrás, um atleta que tem contrato em vigor conosco, que não estava atravessando sua melhor forma fisicamente e tecnicamente, ele mesmo reconhecia isso, mas nunca deixou de ter o respaldo nosso para trabalhar, o respaldo dos companheiros, o respaldo da direção, que honra todos os seus compromissos com o elenco, o respaldo da comissão técnica. Críticas vão haver, obviamente, a gente recentemente, um dos atletas que se viu com bastante crítica aqui dentro do Internacional é o Rodinei, que hoje é o recordista em assistência na Série A e na Série B do Brasil, um atleta que dispensa comentários físicos, técnicos, e que tem o nosso respaldo para trabalhar, da mesma forma o Marcos, da mesma forma os outros atletas. Quem veste a camisa do Internacional, dentro de campo, a gente dá todo o respaldo para que haja uma boa performance. Paulo, se tu falasse agora no Rodinei, tem alguma, porque o Rodinei é o seguinte, como tem uma regressiva para terminar o contrato dele, parece que dia a dia a gente se vê na obrigação de perguntar se tem alguma novidade. E a novidade que eu digo é o seguinte, até por essa interação que ele passou a ter com o torcedor dentro do grupo, não se fala, a gente já tem também esse diagnóstico, existe uma possibilidade de a situação do Rodinei sair do Inter, mudar nesses últimos dias e ele permanecer? A situação dele está definida a partir do momento que o vínculo principal do atleta é com o Flamengo, e o Flamengo deixa claro que não vai abrir mão da multa, que é uma multa contratual, e hoje, infelizmente, o Internacional não tem condição de pagar essa multa ao Flamengo, então o contrato vai se encerrar, o contrato de empréstimo, e isso tudo foi antes de ser esclarecido para a imprensa exteriorizar essa informação, foi tratada internamente, com o atleta, com o representante do atleta, dentro do grupo de jogadores, com a comissão técnica. Então a gente está muito tranquilo em relação a isso. E o atleta também. Ele se vê da leveza com que está jogando e produzindo em prol da camisa Internacional. Isso é uma pena, né, Paulo? Porque o atleta, ele está identificado, né? Vem crescendo de desempenho de novo com a camisa do Inter. E daqui a pouco o Flamengo dificulta uma negociação, é direito, é claro, do Flamengo, ele tem vínculo do atleta, mas é complicado saber que esse tipo de coisa acontece, né, no futebol, e daqui a pouco o jogador gostaria de ficar e não vai poder ficar, o Inter gostaria e não tem o recurso, é triste esse tipo de situação, né? Não, acredito que seja contratual, é uma previsão que tem no contrato e a gente tem que respeitar, mas nós estamos muito satisfeitos também em relação à nossa lateral direita, né? Não só temos o Renzo Saravia, que é um atleta de seleção argentina, quanto temos o Heitor, que é uma cria da casa, que tem performado muito bem esse ano, e treinado cada vez melhor, e jogado bem. Tem o Lucas Mazetti, que é um atleta de muita projeção, e tem também nosso 2004, que é o Vinícius Tobias, um jogador que foi muito falado esse ano, e que a gente tem observado de perto. Então nós estamos muito bem servidos na lateral direita, poucos clubes do Brasil têm esse leque de opções igual o Internacional tem. Estamos tranquilos. Paulo, o Guerreiro teve todo aquela escaramuça na semana passada. Dentro dessa ideia de que o Inter tem esse grupo que absorve até dificuldades internas, é o jogador que é criticado, como é que o grupo do Inter administrou também essa situação que foi pública do Guerreiro? Houve dentro do grupo alguma alteração, ainda quando ele demonstrou ou o interesse em sair ou de mudar o seu contrato? Como é que está essa situação para o Guerreiro voltar? Sabe-se lá quando, porque tem convocação da seleção peruana. Como é que está a situação do Guerreiro, especialmente dentro do grupo? O grupo tem abraçado todos os jogadores, abraça o Paulo Guerreiro, quer que ele se recupere logo. Já atuou esse ano, já fez gol, todo mundo sabe a qualidade técnica que o atleta tem, o respaldo não só do grupo de atletas, mas da diretoria e da comissão técnica. Na verdade, o Guerreiro nunca saiu, houve um mal entendido a respeito de uma nota oficial do intermediário, mas tudo foi esclarecido dentro de uma sala de reunião, pessoalmente, não tratado nos microfones, um assunto de tanta importância, com o atleta sentado na mesa, com o presidente do clube, com a parte executiva. Então, a gente esclareceu tudo, resolveu rápido, de uma forma de muito respeito dos dois lados, e todos do Internacional estão ávidos aí por esse retorno do Paulo. A seleção do Peru também está ávida pelo retorno dele, mas a gente está trabalhando aí dia a dia para que ele esteja apto novamente, esteja disponível, e a gente conta com o jogador, um atleta com contrato e vigor, que tem um excelente ambiente para trabalhar dentro do clube. Até por isso, Paulo Brax, o contrato em vigor até dezembro. O Inter cria apresenta algum tipo de prazo para daqui a pouco trabalhar uma possível renovação? Como é que isso pode ser lidado a partir de agora? Não, estamos tranquilos em relação a esse contrato, ao atleta. Temos outros contratos também que se encerram no final do ano. Isso é um trabalho diário, é um trabalho interno, é um trabalho que se tem do próprio jogador, da diretoria, da comissão técnica. E a gente tem aí um tempo para poder trabalhar não só este, mas outros contratos. E sempre com muita harmonia com o atleta, de forma muito direta, com muita transparência em relação a ele. E não foi o objeto desse assunto que surgiu em relação ao atleta, e não se tocou no assunto de renovação ou não renovação, não se pautou a respeito disso, foi mal entendido, que foi esclarecido, e as duas partes estão muito satisfeitas com esse desfecho. Ô Lucianinho, é o mineirismo na sua mais pura essência. Nós perguntamos sobre o Rodinei, se ele pode, como quer dizer, vocês não estão insistindo? Não, o Rodinei, o Flamengo já definiu, nós também, deixa acontecer, ele está bem. Agora o Guerreiro, não, mas não vou, deixa, o Guerreiro tem contrato e coisa... Esse é o jeito do Paulo, Paulo Brax, no caso. Essa maneira aí, ela também se deve ao fato de estar chegando agora, Paulo, e conhecendo, como tu diz, os teus próprios companheiros de trabalho, não apenas jogadores. Tem que ser assim ou vai ser assim sempre no Internacional a partir de agora, essa paciência? Porque muitas vezes se cobra, o torcedor cobra muito, mas a imprensa também cobra algumas medidas pontuais e, digamos que, impactantes. E eu vejo agora que existe uma estratégia que é um pouco diferente disso. Mas a imprensa mineira também cobra lá, hein, Zé? Tem isso, né? A imprensa, nossa, a gente conhece os nossos bruxos lá em Minas Gerais. Os bruxos da Itatiaia lá, nossa senhora, é foguete sem pavio. Não, eu acho que é um entrosamento muito grande que eu estou tendo aqui com todos do Rio Grande do Sul, com todos de Porto Alegre. É o meu jeito de trabalhar, é um jeito que não é de início de trabalho, até porque nós já vamos aí para 5 meses bem intensos de trabalho. Tomara que eu fique aqui por muito tempo, por muitos anos, e vocês vão ver que não vai mudar muito meu tom e as minhas condutas e as minhas palavras com vocês. Eu gosto de ser muito transparente, eu gosto muito de expor o que a gente tem feito. Agora, é claro que dentro da sala, dentro do CT, a gente tem uma linha mais dura quando é necessário. Agora, eu prezo sempre por um equilíbrio, por uma estabilidade. Eu acho que o futebol precisa de uma linha mais estável, pelo menos na área executiva, para deixar o calor da paixão e da política com os estatutários, com a arquibancada. E a imprensa faz o trabalho dela. Eu sempre me dei muito bem com os bruxos, né, essa expressão que é daqui, com os bruxos lá de Minas Gerais, com a imprensa de lá. Sempre me dei muito bem com eles e estou me dando muito bem com vocês, até porque eu respeito o trabalho de vocês e vocês têm respeitado o meu, apesar de sempre vai ter uma crítica pontual ou uma crítica que eu vou levar para o lado construtivo, e quando não houver, a gente vai tentar esclarecer e tentar conversar e tentar ter sempre esse diálogo franco. Um esclarecimento até, Paulo, o Patrick também é um jogador que tem contrato a finalizar, né? O Inter já trata disso também? O Patrick, a gente, diferentemente de outros atletas, já tem uma negociação em andamento que começou lá atrás e ainda não tem um desfecho. Assim que tiver o desfecho, a gente publica para vocês. Está otimista, Paulo, para a permanência dele? É um jogador que foi muito importante na campanha, né, do ano passado. Sim, sim, com muito otimismo. A gente tem alguns detalhes para tratar, mas as duas partes têm um interesse numa extensão do vínculo. Da mesma forma, os goleiros, o Danilo Fernandes, que sofreu lesão há pouco tempo, ele também é um jogador cujo contrato termina no fim do ano. E a trajetória do Danilo, a fatalidade acabou vitimando, inclusive agora, né, recentemente, ele podia ser o titular e acabou vitimado e saindo fora da disputa num momento importante. Esse jogador, até porque já se falou dele poder fazer antecipação em renovação de contrato, e também pelo fato do Danilo ser um goleiro que já despertou interesse em outros clubes. Esse jogador, ele também merece uma atenção. O Inter já... Vocês já comentaram sobre o caso dele especificamente, o Paulo? A gente já comentou e já tratou do tema, não só dele, mas também dos outros dois goleiros hoje que a gente tem no plantel, porque os três goleiros têm um contrato terminando no final do ano. Então isso já foi trabalhado internamente, já foi conversado com os jogadores. E no melhor momento, no momento que tiver sacramentada a nossa decisão, a gente vai também passar para vocês. Tem um máximo respeito pelo Danilo, como tem um máximo respeito também pelo Lomba, que é um profissional diferenciado, e o Daniel também, que é da casa. São os nossos três principais goleiros. E temos também outros goleiros numa linha de produção muito forte que o Internacional tem. Aliás, é cultural, né, de formação de goleiros também no Internacional, com o Anthony, com o Vitor Hugo, com os dois atletas que estão emprestados, que é o Emerson e com o Keller. Então estamos muito bem servidos e no momento adequado a gente vai exteriorizar a nossa decisão, mas com respeito total aos três goleiros que hoje nós temos. Claro, Paulo, que o Inter projeta estar na decisão do Campeonato Gaúcho e é grande a possibilidade de termos aí um Grenal no outro fim de semana para começar a decidir aí o campeonato. E o Inter tem um compromisso importante, né? Pela Libertadores da América, na terça-feira, jogando na Venezuela. Como é que o Inter organiza a logística? O jogo é terça, fica tranquilo aí para jogar no próximo domingo, para voltar e ter tempo de descanso e treinar e tudo mais? Aí eu vou ter que ser bem mineiro. Vamos por partes, vamos jogar o jogo de amanhã, vamos tentar essa classificação. Marcados hoje no calendário, o jogo de amanhã e o jogo de terça-feira na Venezuela. Então vamos programar essas duas próximas partidas e tentar o resultado máximo positivo, sobretudo amanhã, que vale uma vaga na final, mas vamos também tentar pontuar lá na Venezuela, que é importante para a nossa classificação na Libertadores. Até o jogo da última quarta-feira, Paulo, o fato do ano no Inter era Tyson. Por tudo aquilo que foi a tentativa dele de se desvincular, a vontade dele vir para o Inter, do Inter de tê-lo, né, jogando. Na quarta-feira parece que o fato do ano ele ficou um pouco maior pela atuação, pela maneira como o Tyson chegou, pela maneira como ele falou na entrevista. Tu não tinhas provavelmente um contato com o Tyson anterior a essa chegada dele. Até que ponto a contribuição do Tyson ela existe dentro e fora do campo pela experiência que ele teve na Europa? Tem ajudado bastante. A minha conversa com ele foi só pelo telefone. E nos apresentamos há pouco na chegada dele aqui em Porto Alegre. Mas tem auxiliado muito no extra-campo, dentro de campo. A qualidade técnica dele é indiscutível pela experiência que ele tem, pelos confrontos que ele teve recentemente, um jogador acostumado a jogar a maior competição de clubes do mundo, que é a Champions League, e tem nos ajudado demais também por ter uma identidade colorada, por ter o perfil do Internacional, por conhecer os funcionários, conhecer a casa, conhecer a camisa, conhecer o caminho dos títulos, que é importante para nós esse ano. Então foi realmente uma contratação que a gente teve muito orgulho de poder anunciar, de poder fazer, por tudo que circunda a contratação, não só de um atleta que vem para jogar, mas um atleta que volta para sua casa, um atleta identificado, um atleta que tem um viés de liderança, que para nós é importante. Não só ele tem esse viés de liderança, mas isso fomenta outros também a terem. A gente tem uma linha agora de produção, de sucessão de atletas muito jovens no elenco profissional, e nada melhor que ter esse paradigma ao lado, esse modelo para ser seguido, que é o Tyson, que é um exemplo dentro e fora de campo. Tá certo. Paulo Brax, obrigado por nos atender aqui no Show dos Esportes, te agradeço. Uma boa decisão aí neste sábado e certamente voltaremos a falar mais vezes, né, Zé Alberto? Tu acha que eu devo fazer um elogio na frente ou um elogio pelas costas quando acabar a entrevista, Luciano? Acho que na frente. Sempre não, é bom não, na frente. Verdade não é elogio, não é apenas uma constatação. Se se tomar ela por elogiosa, acho que também está certo. Que é o seguinte, o assunto Guerreiro explodiu na última quarta-feira. O Inter tinha um jogo importante contra o Olímpia. Resultado, o Inter meteu 6 no Olímpia. E depois do jogo, o diretor executivo de futebol foi para a entrevista. Muito normal seria que ele quisesse falar do jogo do Olímpia, porque afinal era um fato importantíssimo dentro do campo e agradável para o Inter, para a sua torcida. O assunto foi Paulo Guerreiro. E ele não se furtou de nenhuma resposta, e mais do que isso, mineiro como ele é, ele colocou a frase certa, que para mim foi a frase que começou a definir a situação, reverter a situação por parte do Guerreiro. Ele sabe qual o caminho deve seguir. Eu fiquei muito bem impressionado com a atuação do Paulo nesta... Para mim, essa frase começa a colocar as coisas no lugar, na situação do Guerreiro. E foi uma frase pontual. No meio da entrevista, ele disse isso e dali parece que a coisa se fez. Então, nesse ponto, gostei. Me impressionou muito bem nesse primeiro momento, assim, de, não é turbulência, mas um momento delicado, que não era esperado pela diretoria do Inter. Não, eu agradeço o elogio. Eu divido esse elogio com toda a equipe de trabalho, com o presidente, com o vice-presidente também de futebol. E a gente conseguiu uma decisão que foi boa para o Internacional. E a função é essa. E quando tiver qualquer tipo de fumaça ou labareda, eu vou estar ali para apagar e para a gente poder ter máximo performance aqui esse ano. Muito otimista em relação à temporada 2021. Eu que agradeço a palavra de vocês e estou à disposição. Vamos voltar a falar sim, com certeza. Muito bem. Paulo Brax, Alberto, conversando conosco aqui no show. Diretor executivo de futebol do Internacional. 9h38. Está na linha para conversar com a gente, Zé Alberto. A Rejane Ungaretti. Para a gente falar aí sobre o brechó solidário do Via Vida Pro Transplantes, que foi prorrogado, Rejane. Essa é a boa informação. Para quem quiser ajudar, vai ter mais tempo. Boa noite. Boa noite, Luciano. Tudo bem? Tudo. Conta aí. O nosso brechó fez tanto sucesso essa semana que foi prorrogado. Graças à sensibilidade, né, do pessoal lá do Trend Mall Boutique, que nos cedeu a loja para fazer esse brechó, assim, meio na loucura, toque de caixa, porque a gente tinha muita coisa guardada e eles conseguiram para nos ajudar. A Carol Rosito, que é a pessoa que faz o marketing deles e é nossa voluntária agora, né, ela conseguiu esse espaço para a gente fazer o brechó. E fez muito sucesso, e eles nos chamaram para ficar mais uma semana. A gente está tentando ver se consegue doação para ficar mais uma semana, porque mais uns 3 dias a gente consegue ficar. Mas como a gente está vendendo muito, então a gente está esperando ver se consegue mais doações, quero ver. Vamos ver se o pessoal consegue nos ajudar. A gente está muito feliz com esse brechó. Muito obrigada pelo teu espaço, muito obrigada, sempre nos acolhe, né? E nos ajuda muito, assim, a chamar a atenção das pessoas para Via Vida. Muito obrigada, Luciano. Zé, não sei, acho que tu ia falar, né? Não, ia falar para perguntar como é que se faz para viabilizar logo essas doações para o brechó, pelo que a gente vê, enquanto tem doações ele vai funcionando, ele vai seguindo, é como bicicleta, vai pedalando. Exatamente, é assim, a coisa vai andando e a gente não tem nem tempo de contar peças nem nada, as coisas vão saindo e vão chegando, vão saindo, vão chegando e a gente está lá na correria vendendo. Bom, para fazer doações, pode entrar em contato conosco através das redes sociais, né, do Facebook, das mensagens lá, no Instagram, no direct da Via Vida, sempre tem alguém lá que vai responder e tem lá os números dos telefones. Através do nosso site, se quiser mandar uma mensagem também, lá tem os números dos telefones da Via Vida. E nos manda mensagem. Se puder levar, beleza. Se não puder levar, nos avisa que a gente vai buscar. Seja onde for, a gente vai buscar, porque nós temos muito interesse. E essas peças agora, elas são bem selecionadas para vender ali no Trend Mall, porque Trend Mall Boutique, né? É na Avenida Ipiranga, número 50, gente. No final da Ipiranga, próximo ali a sede onde tem a Federação Gaúcha de Futebol, né? Exato. Na verdade, é no começo da Ipiranga, né, Luciano? É, pela numeração no começo, pelo número é começo. É, número 50, tem duas, uma 40 e outra 50, mas é o número 50 que a gente está. E ali, a gente, bom, conseguiu essas salas e fez uma coisa bem selecionada, foi muito corrido, mas bem selecionado para a gente poder vender coisas muito boas, com preços muito bons, né? Temos roupa para mulher principalmente, né? Roupas, acessórios, calçados. E nos interessa muito continuar lá, porque nós estamos muito felizes, né? E a projeção do nome da Via Vida e do trabalho com a Pousada Solidariedade é o que mais nos interessa, né? A gente faz isso para arrecadar fundos, mas o que mais nos importa mesmo é que as pessoas conheçam a Via Vida e tenham a consciência da doação de órgãos. Isso que é mais... que é mais importante para nós, e isso está acontecendo muito rápido. E a Noêmia está na escuta aqui, ela lembra o telefone do Via Vida, que também o pessoal pode ter contato, que é o 3333-4519, é isso, né, Rejane? Isso aí, muito obrigada, porque eu estava esquecendo o número do telefone. Mas a Noêmia está atenta ali. Então quero te agradecer, Rejane, a gente está meio corrido no tempo aqui, é de segunda a sexta o brechó, é isso, né, das 10 da manhã às 6 da tarde. Das 10 da manhã às 18h30. A gente está espichando um pouquinho, porque muita gente sai. É, porque muita gente sai do seu trabalho ali às 17h30 ou às 18 horas. Então, eu estico um pouquinho e fico ali esperando para ver se a gente consegue atender mais alguém. Combinado, então. Obrigado, Rejane Ungaretti. Sucesso para vocês, e precisando, estamos com o espaço sempre disponível aqui na Rádio Gaúcha. Um abraço. Tá bom, eu que agradeço. Um abraço. Um abraço, Rejane. Ô Zé, antes do intervalo, Leandro Rodrigues, destaques do jornalismo, Leandro. Lucianinho, para dizer que há uma ocorrência em atendimento, a Polícia Rodoviária Federal confirmou para a gente um acidente, um engavetamento envolvendo três automóveis na BR-290, no quilômetro 102,8. Isso fica ali na região das Ilhas, naquele trecho entre as duas pontes sobre o Jacuí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um ferido foi encaminhado ao hospital. Ainda não há mais detalhes. Esse acidente ocorreu no sentido Porto Alegre interior e deve estar causando, como a gente já teve relato de ouvintes, algum congestionamento, inclusive chegando quase à ponte principal do vão móvel. Então, essa é a ocorrência em atendimento. A gente está aguardando mais informações para trazer para os ouvintes, mas já fica esse alerta para esse problema na região, que ainda vai ser melhor avaliado pela Polícia Rodoviária Federal, Lucianinho. Ok, obrigado, Leandro Rodrigues. Mais informações aí na sequência da programação. Tem uma informação, falando nisso, Zé Alberto, um texto da Claro aqui. Mês das Mães, na Claro é presentear. Confira as ofertas incríveis que a Claro preparou para você. Compre um Samsung Galaxy S21 5G e leve um Samsung Galaxy A32 5G. Dois smartphones para navegar e aproveitar o primeiro 5G do Brasil. Você ainda tem Netflix e Comebol TV inclusos, além de 6 meses de Claro Música de graça. Assim você pode curtir suas músicas favoritas, assistir seus filmes e séries prediletos e ainda acompanhar todos os jogos do seu time do coração. Tudo isso por apenas 21 vezes de R$175,99 no combo Multi 50GB mais 25GB para vídeos. São dois smartphones preparados para o primeiro 5G do Brasil para você curtir muita música, filmes, séries e até futebol por um preço imperdível. Gostou? Então, compre pelo nosso site, telefone ou qualquer loja. Claro, aproveite! É, claro, você merece o novo. Esse recado da Claro aí, presente do Dia das Mães. 9h43. Chegou o chip da Claro aqui em casa. Ah, é? Chegou o meu chip da Claro, entrei nesse combo aí. E tem chip da Claro aqui. Maravilha. Vou te dar o meu telefone novo depois. Ah, tá de telefone novo, que espetáculo. Tá um número novo, né? Pintou. Ah, tem que ser. Vamos fazer o seguinte, vamos pro Expresso Tóquio, Gleidson Ferreira. O Nipira tá chegando. O Japão anunciou hoje que o estado de emergência, previsto para acabar na próxima terça-feira, foi estendido até o final do mês. Isso pelo aumento no risco de contaminação pela Covid-19. Só ontem o país registrou mais de 4.800 novos casos. Com essa prorrogação, no estado de emergência, a visita do presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, não deve acontecer. Inicialmente, ele participaria da etapa de Hiroshima, do revezamento da tocha olímpica, no dia 17 de maio, e depois se encontraria com o primeiro-ministro para falar sobre a abertura das Olimpíadas e reafirmar com os organizadores a segurança do esquema montado para o evento em meio à pandemia. O Expresso Tóquio, no Show dos Esportes, é para conhecer os programas de estágios e aprendizagem do CIERS. Muito bem, são os destaques aí do Expresso Tóquio aqui no Show dos Esportes. Faltando 15 para as 9. A gente vai até as 10 coladinhos, Alberto, depois vem Estúdio Gaúcha. E, claro, estou só no aguardo aqui da confirmação da nossa produção, da nossa técnica, para a gente fechar o programa. Zé, vamos para o bolão da KTO, resultado vamos de amanhã, Juventude Inter, Zé. Juventude Inter, 2-1 para o Inter, vai para os pênaltis a decisão. Nossa, então é 1-2. Eu acho que dá a vitória do Inter 2-0, 0-2. Aqui Inter e Juventude. Grêmio e Caxias. Inter... Grêmio e Caxias dá 2-0 o Grêmio. É o contrário que eu te falei. Então é 2-1 e 2-0. Isso, tá. Estamos arrumando aqui. Caxias e Grêmio, qual é o placar? Tua aposta? 2-0. 2-0. Eu acho que vai ser 2-1. Eu acho que vai dar Grenal aí. Mas é aquela coisa, né? Favoritismo se confirma no campo. Não antes dos jogos, né? Então, nosso bolão, kto.com, e você pode ir lá também apostar, brincar. Enfim, o jogo do Inter Juventude já está lá com as odds e o do Grêmio e Caxias deve entrar amanhã, durante o sábado, né? Então, fica aí para você poder acompanhar. Jardim Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, Facta. A Facta tem condições imperdíveis para você. Então, aproveite o aumento da margem e saia do sufoco. 30-21-7833. Sempre lembrando também a nossa parceria do Placar Gaúcha da Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC, confirmando os dois jogos. Amanhã, 7 da noite, no Beira-Rio, Inter e Juventude. O jogo na Arena, domingo, 4 da tarde, Grêmio e Caxias. Faltando um abraço aqui, 14 ó. Aí. Fala, nosso Zé. Colega Matheus Ferraz estava nos ouvindo e adorou a entrevista do Breno, só que daí o recado que o Matheus mandou, disse, olha, adorei a entrevista, que ele tenha sucesso, menos no Grenal, o Matheus é colorado. Bah, é. Bom, se tiver Grenal, né? Porque eu acho que quem tá na linha para conversar conosco não quer Grenal, Zé Alberto, presidente do Juventude. Certamente não quer. Tá próximo, aos outros olha, e tá próximo de evitar. É, tá, o Juventude tá na frente, presidente. Será que o Juventude vai chegar na decisão? Boa noite. Boa noite, Lucianinho, boa noite, Zé Alberto. Boa noite, presidente. Falar com os amigos novamente. A gente que agradece aí, na correria, a gente sabe que é correria pré-jogo aí, presidente, mas um minutinho a gente vai lhe roubar aí nessa véspera de decisão. Não, tranquilo, já estamos em Porto Alegre, estamos reunidos aqui para, estamos até conversando, falando em vários projetos que a gente está trabalhando, mas especificamente sobre o jogo, eu acredito que o Juventude teve uma evolução ao longo do campeonato, né? E a gente está com uma expectativa boa que a equipe continue nessa evolução, continue apresentando esse futebol e a gente consiga aí sair do Beira-Rio amanhã com resultado positivo. Presidente, eu faço a pergunta porque o senhor era já dirigente, já integrado à realidade diretiva do Juventude no final dos anos 90, quando o Juventude ganhou do Internacional por duas vezes e de maneira importante, jogando a segunda partida em Porto Alegre. Campeonato Gaúcho campeão e semifinal da Copa do Brasil. Aqueles ensinamentos, e o senhor pode passar para o grupo, para o Marquinhos, para todo mundo, dá para tirar alguma coisa daquilo que o Juventude fez para que ele faça novamente amanhã? Não, sempre se, sabe que no dia a dia a gente aprende, a gente sempre tem vários exemplos ao longo desses anos todos. Eu comecei no futebol, acho que foi no final dos anos 80, lá 89, 90, comecei como assessor do departamento de futebol, fui vice de futebol, então todos esses anos, que é um tempo afastado sim, mas todos esses anos a gente vai acumulando alguma experiência assim e importante nesses momentos de decisão que a gente possa ter tranquilidade e passar, acima de tudo, tranquilidade para o grupo, passar tranquilidade para as pessoas que estão começando agora no futebol, da nossa direção, e passar essa responsabilidade, sim, porque é uma decisão importante, é uma decisão que o Juventude está levando muito a sério, porque nós entendemos que o Internacional é favorito, sim, mas nós podemos aí, principalmente pelo primeiro jogo, conseguir estar sonhando ainda com essa vaga. Então, essa experiência é positiva e no dia a dia a gente vai acumulando essa bagagem e tentando transmitir para os outros, mas sabe que naquela época era uma situação diferente, o Juventude tinha um parceiro muito forte, tínhamos investimentos muito maiores, e hoje esse acesso que nós conseguimos aí para a primeira divisão novamente, o Juventude conseguiu com as próprias forças, né? Então tem que ser comemorado muito e a gente espera aí que venha um desafio muito maior ao longo desse ano aí, que a Série A novamente, depois de 13, 14 anos de Juventude fora. Então a gente, esse jogo de amanhã vai nos dar um indicador de como o Juventude poderá entrar nessa disputa do Campeonato Brasileiro, se bem que nós temos aí jogadores, estamos contratando, tem jogadores já contratados que não podem jogar porque não estão inscritos. É uma série de questões, mas importante é que o Juventude tenha uma postura amanhã diferente do que foi, com certeza, o primeiro jogo aqui na estreia do Campeonato Gaúcho em Porto Alegre. Bom, deixa eu colocar na conversa Zé Alberto, presidente Walter Dalzotto Júnior, o presidente do Caxias, Paulo César Santos, que também está aí nessa decisão. E o Caxias, ano passado, aprontou para cima do Grêmio, presidente. Podemos, quem sabe, a gente estava falando com o presidente do Juventude, ter um caju ao invés de um Grenal nessa decisão? Boa noite. Boa noite, Lucianinho, José, o amigo sempre, Walter. Olha, é tudo que a Serra Gaúcha e o interior do estado desejam. Que a gente consiga trazer uma decisão do Campeonato Gaúcho para o nosso interior, valorizaria muito o trabalho dos dois clubes da Serra aqui, né? O Caxias sempre na superação, o Juventude aí demonstrou a sua força, mérito de muito trabalho do presidente Oswaldo, o Walter, né, e conseguiu aí estar junto aí novamente dos grandes, na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu perguntei para o presidente Valtinho há pouco se o exemplo do passado, lá da década de 90, podia ajudar o Juventude. O presidente do Caxias, eu pergunto se o exemplo do ano passado, ele pode servir, porque o ano passado o Caxias perdeu por 2 gols de diferença no duelo contra o Grêmio. E isso é que foi irreversível. O resultado de Porto Alegre, na realidade atual, levaria para os pênaltis, presidente. Dá para usar o exemplo do ano passado para mostrar que é possível? Eu posso assegurar para toda a torcida, Grenal principalmente, e para todo torcedor que gosta e tem um carinho especial pelo nosso clube, o Caxias, que todos aqui dentro do Centenário sabem da dificuldade, sabem da grandeza do Grêmio, mas também acredita muito no nosso elenco, e o nosso elenco acredita muito que pode surpreender dentro da arena novamente. Então, teve toda uma semana de muito trabalho e muita dedicação de todos, e tenha certeza que nós vamos lutar até o último minuto, como foi em 2020, para a busca da classificação e para mais uma final que seria histórica, né? Novamente estar consecutivamente aí na final do Campeonato Gaúcho, em 2020 e 2021. É, porque o Caxias chegou no passado, ganhou o primeiro turno, foi para a decisão contra o Grêmio, de 4 jogos ganhou 3. Então realmente é um histórico recente, é interessante do Caxias. E no jogo lá do Centenário, bom, a gente acompanhou semana passada, e não foi barbada pro Grêmio, né, Zé Alberto? O jogo foi duríssimo. Não, Lucianinho, a diferença ficou em 1 gol. Ano passado era 2 e por isso o Caxias teve a dificuldade e acabou não revertendo. Se daqui a pouco pode analisar os times são melhores ou piores. O detalhe é que a diferença do ano passado para cá diminuiu. O Caxias, a missão do Caxias é menos difícil do que era o ano passado. É. Eu faço uma pergunta para os dois, até o presidente Walter pode começar respondendo. O fato de Grêmio e Inter ter dois treinadores que estão começando o trabalho, tanto o Miguel Ramírez quanto o Thiago Nunes, pode ser um fator de vantagem aí para os times de Caxias, presidente Walter? Olha, eu não estou estreando agora, já tenho conhecimento do grupo, já tenho um trabalho aí de algumas semanas à frente do grupo, já conhece bem o grupo de jogadores. Eu tenho certeza que vão trabalhar muito para conquistar esse título, para colocar esse título, né, no seu currículo, Então, tanto um quanto o outro, eu tenho certeza que estão trabalhando para isso, e as dificuldades são grandes, né? Porque os dois estão retomando, por exemplo, o treinador do Grêmio, o Thiago retomando uma carreira novamente no Brasil, e o do Internacional começando uma carreira aqui também no Brasil. Então, todos estão ávidos para conseguir levantar caneco, dar essas alegrias para o seu torcedor. E quem sabe, aqui a gente sabe como é que funciona aqui no estado, o Campeonato Gaúcho não é muito valorizado por quem ganha, mas quem perde sente a pressão muito grande, né? Então, e os dois clubes de Caxias estão aí para quem sabe, botar um caldo uma água nesse feijão aí, para que possamos aí, quem sabe um dos dois ou os dois, está vislumbrando uma vaga nessa final. Seria muito importante para os clubes, para a Serra Gaúcha. Então é nesse intuito que nós estamos trabalhando. Presidente Paulo, o senhor acha que talvez o Lacerda está mais tempo aí no cargo, pode ser uma vantagem em relação até o Marquinhos Santos, que chegou também, né, no início do ano, no Juventude? O Lacerda é o único que está do gauchão do ano passado, entre os quatro. É o que tem mais rodagem, né, dos quatro treinadores, presidente Paulo César. É, nós temos que lembrar que o ano passado a gente teve por muito pouco aí, podendo levar para os pênaltis, né? Esse ano, no confronto aqui dentro do Centenário, teve situações bem atípicas, vamos tratar assim, né? E claro que a gente entende que ambos os técnicos da dupla Grenal têm muito material humano para colocar no jogo, né? Um grupo muito, muito bom, um grupo qualificado, jovens chegando e dando todo o retorno esperado para as duas equipes da capital. E nós, dentro das nossas condições e com um grupo muito restrito, principalmente o Caxias aí, vem novamente chegando. São títulos de campeão gaúcho recentes, né? Campeão gaúcho, campeão do interior recentes. O Caxias tem feito bons campeonatos dentro da competição, demonstrado uma força muito grande. E isso se deve também, e a nossa torcida muitas vezes não entende, mas que o Caxias precisa muito fazer bons campeonatos para garantir a vaga na Série D, que a gente está fazendo muita força todos os anos, batendo na trave, vamos dizer assim, mas infelizmente nós temos não conseguido o acesso por detalhes, né? Mas vamos focar agora, todos estão muito focados nessa grande final, semifinal. O Lacerda mesmo é um treinador que, em comum acordo com a gente nesse trabalho, que nós acreditamos muito desse profissional, que vai crescer muito e vai estar, com certeza, em grandes clubes aí da Série B, da Série A até. Então, nós acreditamos que esse trabalho vai ter um encerramento brilhante e a gente acredita que a gente possa chegar na final aí, uma grande final com ainda nesse campeonato do Gaúcho de 2021. A gente sabe da dificuldade. Como você colocou, nós estávamos aí com o resultado no ano de 2020 2-0 e a dificuldade é um pouco menor, por isso nós estamos acreditando e vamos na batida. A gente quer colocar água no chope da dupla Grenal, aí como o Walter falou, né? Se a gente puder estragar o chope da dupla Grenal e trazer a decisão do Gauchão para Caxias, a gente vai fazer de tudo para trazer. Olha só, Zé Alberto, não imaginei que um vai torcer para o outro aí, Zé Alberto. Será que teremos uma união caju aqui? Então, olha, e vamos comemorar com vinho e galeto, né? Pá, imagina. Eu só lamento, presidente, se a gente está sobre a hora, já tem mais um minuto. Se tivermos um caju, ele vai ser sem público. Imagina a cidade. Bom, ela vai parar de qualquer jeito, né? Mas imagina se tivesse público, né? Eu estava pensando exatamente isso. Uma pena que nós não temos público nos estádios. Uma pena que o Juventude conquistou esse acesso e não foi junto do seu torcedor. Então, mas vamos trabalhar, vamos torcer que as coisas se normalizem o quanto antes, que a gente possa ter o público novamente nos estádios. Bom, vamos agradecer essa dupla que nos atende e que tem um ótimo relacionamento que a gente pode ver nessa conversa. Presidente Walter Dalzotto Júnior, presidente Paulo César Santos, aí, sorte, né, sucesso aí para a dupla Caju nessas decisões aí, a gente, é claro, vai continuar se falando, né? E parabéns aí pela campanha, claro. Vai estar saindo um campeão do interior, né? O Caxias. Ah, também tem isso, Tem esse detalhe que está em disputa, né? Então, pelo excelente trabalho dos dois lados, eu acho que a gente tem que enaltecer também. Agradecer não, aí. Não necessariamente, Lucianinho. Deixa eu fazer a correção. Se os dois forem para a final, não tem campeão do interior e na dupla Caju. Não, daí pega quem? Acho que é o Ipiranga. Acho que talvez. É o Ipiranga. Tem isso. Essa é a questão do regulamento. Que coisa maluca isso. Isso a gente tem que mudar no regulamento, mas enfim. É porque daí é o seguinte: aí Caxias, se for os dois para a final, Caxias é capital do futebol gaúcho. Daí vamos fazer isso, daí vamos resolver por aí. Presidentes, muito obrigado aqui por nos atender no Show dos Esportes, até uma próxima. Valeu, um abraço pra vocês aí. Os dois falaram ao mesmo tempo. Um abraço para os dois, presidente Walter Dalzotto Júnior. Um abraço a vocês, um abraço, Lucianinho. Obrigado, presidente. Um abraço, presidente. Presidente Paulo César, muito obrigado também. Que legal, um abraço, olha. Um abraço, César. Um abraço. Essa relação, Zé Alberto, a gente já bateu o sinal das 10 aí, fantástica dos dois presidentes, né? Por isso que a gente fez questão de colocá-los juntos. É a rivalidade positiva, né? É a necessidade, não da rivalidade, necessidade de união em clubes como Juventude, Caxias, como na dupla Grenal também na capital. Tem horas que a rivalidade precisa ser encarada como união. É. E isso é necessário. Bom, Zé, valeu a parceria! Da mesma forma, Lucianinho, até a próxima. Valeu, vem chegando o Estúdio Gaúcha, depois Esporte Companhia. Show volta na segunda, abraço gigante, tchau. Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO.